mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E olá, muito bom dia amigos ouvintes. Cá estou com vocês nesta manhã de vento e de chuva. Mas estou cá. Às vezes ponho-me a dizer, será doidice, paixão, obrigação, nem sei, sinceramente. Para cá estar hoje, neste dia de ventinho, enfim, só para vos dizer, claro, cuidado, muita cautela, porque assim o vento ainda não é assim muito forte. Há vento, há muita chuva, mas o mais perigoso é aqueles obstáculos que uma pessoa pode encontrar nas estradas e é isso que fica mais perigoso. Ao sábado de manhã encontra-se sempre menos gente nas estradas, mas há sempre alguém. Da minha casa até aqui encontrei 3 carros. Estamos em tempo de Covid, de guerra, não sei, ficaram todos em casa, mas isso até calha bem, que assim vocês vão ficar à escuta do nosso programa, é o que conta, claro que sim, mas na verdade há pouca gente por fora, mas anda-se, claro que sim, para quem tem que trabalhar, para quem tem que andar, tem que ser, não é? Claro. E depois há aqueles doidinhos como eu, mas só quem tem um grão de doidice é que pode estar aqui, não é, gente? Claro que sim. Mas assim tem que ser, a vida não se vai abandonar. Claro, vocês têm que ter cautela, há muito ventinho, mas nada de, por enquanto, nada demasiado. Vamos lá ver durante o dia como é que vai ser. Por enquanto ainda se pode andar. Hoje um programa dedicado então a um dos nossos artistas que vai estar presente então no 18 de novembro. Não é para o fim de semana, não é este, não é para o que vem, mas é para depois. Estamos em Bailarico, sim senhor, 18 de novembro, Bailarico, da nossa festa da rádio. Festa aniversário, sim senhora, aniversário da nossa rádio. 37 anos, ei, sim senhora. Isto é que é. E tem que ser, tem que continuar. Então para isso então temos o Johnny e a Várzea que estarão presentes então para animar a parte do baile. E vamos tê-los então em entrevista. Ótimo, claro que sim. E vamos continuar a boa música portuguesa, despertar esta manhã, dar um pouco de alegria e um pouco de cor esta manhã cinzenta de sábado, hoje sábado 4 de novembro. Bem sei que foi assim uma semana tristonha, porque é assim, é dia de todos os santos e tudo isso. Para quem está lá em cima, quem tem as nossas estrelinhas a brilhar, é sempre uma semana complicada. Mas vamos a isto. Música, e vamos ficar com o Ágir e a Ana Moura, o manto d'água, o mantinho que ponho por cima de vós todos. Passou por nós, deixando o manto de água na minha voz, e agora canto para ela nunca secar, para olha só para nós, eu andava atrás do sonho que não ouvia a tua voz a chamar por mim e a dizer que se começa também pode ter um final. Podes dizer que eu não vi, mas agora sei que o sonho não é sonho sem ti. De que serve uma lição se não passar hoje? Se ninguém sequer ouve, yeah. Então tu olhas só. Parece que a vida passou, passou por nós, deixando o manto de água na minha voz, e agora canto para ela nunca secar. Eu nem sequer ligar à minha fonte de inspiração, que és tu. E eu tive uma visão que por este andar só vai trazer 100 anos de solidão. E de que serve uma lição se não passar hoje? Yeah. De que serve uma canção se ninguém sequer ouve?

casa. Eu vira, danço, danço. Vira e torna a virar, sempre no mesmo balanço. A passar de par em par, nas festas da minha aldeia. Sim, senhora, vamos a isto e vamos à boa música portuguesa. Vemos de ouvir então Mike da Gaita, que estará então presente no dia 18 de novembro connosco. Está tudo bem desse lado? Então que tal? Contem-me coisas. O vento levanta mais ou não? Porque eu sou muito madeira, que já detesto o vento, mas detesto mesmo. Pode chover muito, não me importa. Mas ai que eu detesto o vento. Enfim, digam-me. É para eu ir embora daqui um bocadinho. Música da boa, sim senhora, David Antunes, Voltar à Casa da Partida. Dona Maria, onde é que anda? Voltar à escola, jogar à bola. Ah, se eu pudesse ser criança só mais uma vez. Os marqueteiros e o datacão, fins de semana coladinhos à televisão. VHS e uns amigos meus, na luta só escutava um salto ao arranha-céus. Se eu pudesse para lá voltar, só por um dia que venho buscar. Voltar à escola, jogar à bola, e o Paulo fude nas caricas da Coca-Cola. Onde é que está o Aladim? O que eu não dava para ter um gênio só para mim? Ter um desejo só por um dia, pedi à vida para voltar à casa de partida. Olha o Berlindo, lançou o peão, no quarto escuro dizia que não. Batia o pé, eu insistia, um beijo meu era coisa que não queria. Dolita, eu quero um oito, vais-me apanhar. Escola, jogar a bola. Ai, se eu pudesse ser criança só mais uma vez. Onde é que está o Aladim? O que eu não dava para ter um gênio só para mim? Ter um desejo só por um dia, e a vida para voltar à casa de partida. Ainda sobre o tempo dos jovens em cassetes. Uma cassete, o que é que é? Pergunta ao Reinaldo do Paradise Café. Onde é que está o Aladim? O que eu não dava para ter um gênio só para mim? Ter um desejo só por um dia. Eu perdi a vida para voltar à casa de partida. Se atrás fazia o que é a força que move precisa da chuva, a rosa precisa do escuro. Ninguém pode existir nesse mundo e vemos fazendo. Uma nos olha tão cara, não se encontra em qualquer lugar. É um tesouro guardado na alma de quem sabe amar. É quando é pra sorrir, na tristeza quando é pra chorar. O amigo é a força que leva você a lutar. No momento em que a solidão faz silêncio no seu coração, sempre existe um amigo trazendo carinho nas mãos. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes.

sognar que me ainda está a cantar só para me fazer dormir. O tempo vira, leva o passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. O tempo vira, leva o passado, mas deixa meu pai a meu lado. Gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo bem. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Via do céu, eu não sei.

chi intendere, che si lo respiri e può chiamare, forse mi fa stampere, mi fa girare, forse mi fa crescere, mi fa sognare. Ai, saudade di você, vontade di te ver, eu necessito, você aqui comigo, mas não queria duvidar, o amor está no ar. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Amanhã, aproveitar cada momento, sou muito mais teu fã. O homem que te protege, contigo vou all in. Estou ready para o que der e vier. E tu sabes que eu até sonho acordado. Quero ser mais do teu namorado. Vou fazer de ti. Thank you.

Donc, une musique pour encourager Alberto, Quentin, Nico et tous ceux qui travaillent aujourd'hui, tout ça, ce samedi matin, pour les, tous les travailleurs. Et le défi, c'est pour Quentin. Quentin, c'est la musique du moment et tu dois la savoir par cœur, ne serait-ce que le refrain. Et c'est très important que tu la saches. Donc, c'est le défi du jour. Quentin qui apprend le portugais. Bravo à toi, mon garçon. Et qui en sait déjà pas mal. Et donc, le défi, c'est pour Quentin, Baptiste et Manuela. Vous avez un défi. Et cette musique, vous devez la savoir, ne serait-ce que le couplet. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, c'est bientôt d'ailleurs, vous devez savoir un minimum le couplet de la prochaine musique qui va passer. Ok, donc je sais que vous êtes à l'écoute, donc s'il vous plaît, on vous donne un petit défi. Puis tous ceux qui sont sur en train de travailler chez soi, n'importe au bureau, comment dire, dans les chantiers, dans le jardin, bon, vigilance un petit peu dans le jardin, mais pour tous ceux qui sont en train de travailler chez soi aujourd'hui, en cuisine, oui, je viens de recevoir un petit message, et oui, en cuisine, aux cuisinières, et ben oui, hein, parce qu'il en faut aussi. Pour toutes les personnes, ben, voilà, c'est une musique que je trouve assez rigolote en ce moment et assez sympa. Bon, faut mesurer ses mots de temps en temps. Enfin voilà, c'est mon avis personnel, hein, en tant qu'animatrice, j'ai aussi le droit de m'exprimer. Et je vous dis tout simplement, je la trouve assez sympa. Et donc, c'est un défi. Et oui, lorsqu'on apprend le portugais, on a toujours besoin de références. Et là, on va rester sur Pedro Me Fama. Claro, que um beijo é pedir. Alors, on y va, c'est parti. Só para aqueles que nos fazem sorrir. Esta vida já está a sorrir para mim. Tenho uma filha linda e o amor que eu sempre pedi. Ai, ai, ai, estou a partir-me todo para tirar um bom partido. Vou subir salários, nem me juntei ao partido. Sinto os algoritmos a soprar a favor de mim. Se eu fizer o pedido, eu acho que vai ser um sim. Yeah.

ver essa vida que já não faz sentido. D'agosto? Non, c'est le samedi 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Radio Arc-en-Ciel fête son anniversaire avec une soirée rouge gauche. Inscris ton groupe et remporte le panier garni. À partir de 20h30, rouge gauche, suivi du bal, soirée dansante avec Johnny Valzia, puis le grand ou Mike de Gaite, au rey de la concertine, fera son show. Entrée 10 euros. Adhérent, 8 euros pour celui qui est à jour de sa cotisation. Gratuit pour les moins de 10 ans. Buvette et restauration rapide sur place. Bifanche, sandwich, moelle, gésier et gâteau. Le samedi 18 novembre à la salle de Montition à Saint-Jean-le-Blanc. Venez nombreux et souhaitez un bon anniversaire à notre belle radio. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Et comme je vous parlais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, nous avons en interview Johnny Valzia, Johnny Gama, este voz que vocês já conheceram e já ouviram várias vezes aqui na rádio. São eles que vão animar uma parte da nossa noitada do 18 de novembro. Daqui por uns minutinhos temos o Johnny, então, que vai estar connosco em entrevista para, assim, falar um pouco de como vai ser, quem são eles e tudo isso. Vou tout savoir. Et oui, dans quelques instants. Souvenez-vous, c'était ça, sa belle musique. Se foi mesmo aqui que vi o teu olhar e que te perdi sem poder menos te falar. Quero saber quem és, se és um sonho que passou. Esse vento te levou para nunca mais voltar. Quero saber quem tu és, pensar que não acabou e sentir de novo essa chama que eu bem ti quando passaste. Saber sou. E vamos lá saber quem eles são. Juni e Várzea vão então eles animar a noitada do 18 de novembro. E hoje on va être donc en interview avec Juni, qui va nous expliquer un petit peu que sont-ils devenus depuis le Quero saber quem és e raconter un petit peu tout ça. Allô, allô. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Parle português ou francês? Podemos falar as duas. Começamos em português, acabamos em francês. Olha, muito bom dia, Cristina. Muito bom dia, Rádio Arconciar e todos os ouvintes. Olha, sabes que houve um Covid, que toda a gente conhece, e desde aí assim, é o que aconteceu, é que eu deixei de cantar minhas canções. Não só por causa disso, mas também porque em 4 anos a minha vida mudou também. Encontrei a mulher da minha vida e tive a sorte que essa mulher também canta, não é? Muito bom. E por isso a gente resolveu criar um dueto e tem sido assim até agora, todo fim de semana, graças a Deus. E desde já muito obrigado pelo convite da Rádio Arconciel para o dia 18 de novembro. Assim, já há um tempinho que tínhamos falado disto e andávamos sempre a dizer aos nossos colegas, conhecemos o Juni, temos também conhecer a Várzea, porque era importante, na verdade sempre tivemos esta a ligação contigo através das suas pessoas e tudo isso, e era importante então nós termos também esta ligação, e ao mesmo tempo dissemos, um dia temos que convidar os dois, temos que ver e a conhecer aqui o nosso público de Orleans, como é que se passa? Sim, e por acaso tenho recebido algumas mensagens, porque parecendo que não, tenho algumas pessoas conhecidas que moram perto de Orléans, e por acaso, como eles já não podem vir aqui para Paris, porque eu tenho algumas pessoas que viviam cá em Paris e foram para lá, para aquela zona. Uhum. E como já há muito tempo que a gente não os vê, e por acaso eles vão vir agora no dia 18 de novembro. Muito bem. E conta-nos então um pouco como é que se passa o vosso espetáculo, sem dizer tudo, não é? Mas para dizer assim aqui ao nosso auditório, como é o dueto então do Juni e da Várzea? Basicamente a gente vai cantar as canções que toda a gente conhece. Não vou cantar minhas canções porque não faz parte do bailarico, como se diz. Mas o que as pessoas vão ver é que há uma complicidade, é a minha mulher, claro, e é uma grande complicidade entre nós, e como sabes, já tenho esse bichinho da música como ela há muitos anos, e isso reflete-se no em cima do palco. Muito bem, então, como se diz em francês, on a hâte, vou voir sur scène. E claro que será um espetáculo totalmente diferente que nós temos a hábito de fazer, mas nas Rádio Arconciel gostamos de dar a chance a todos, mas também ter diversidade, que tenha, o que as pessoas não tenham sempre a mesma coisa em palco. Desta vez será então as Rusgas, o Juni e a Várzea e o Mike. Acho que é um pouquinho de tudo o que é o que faz a nossa rádio, e para nós um grande prazer ter-vos em palco e dar então a conhecer também o vosso trabalho e animar a malta cá de Orleans. Sim, estamos muito ansiosos de estar no dia 18, porque é muito raro a gente cantar naquela zona, não é? Claro. A gente já cantou fora de Paris, mas naquela zona de Orleans já há muito tempo lá. Já lá estive. Claro. Já vem uns tempinhos. Muito bem. Já lá vem uns tempinhos, mas é verdade. Que é sempre bom recordar e de verdade, como já conhecemos esta voz, de certeza que será um espetáculo sensacional. Juni, deixa também cá a nosso auditório, quem quer seguir, se teu seguidor, tanto nas redes sociais ou outro, podes deixar cá. Então, como entrar em contacto convosco? Basta escrever Juni Várzea, eles vão encontrar tudo que é a nível do Instagram, de Facebook. Acho que também temos um TikTok, acho eu, não sei. Isso eu não lembro, mas eu sei que basta escrever Juni Várzea, eles vão encontrar. Se hoje houvesse assim uma música que representasse o vosso dueto, qual seria? Um dueto? Olha, é um dueto que a gente canta. Um dueto que a gente canta muitas das vezes, é o Cavaleiro Andante. Ah, muito bem. Ótimo. É. que talvez uma das músicas que refere um bocadinho ao vosso repertório, que é o que define realmente o que vós fazeis e tudo isso, é isso? É, isso aí. Ótimo, muito bem. Bom, Juni, muito obrigada. Obrigada de dar aqui estas palavrinhas ao nosso auditório. E então ficamos já com data marcada para o 18 de novembro na sala de Montission. Juni Várzea, então com esta nova maneira de apresentar a música portuguesa, de certeza que o nosso público vai adorar. E então damos-nos então encontro até o 18, é isso? Lá estaremos com muito prazer. Claro que sim, todos juntos, é como eu estava a dizer, então, aquela parte das rusgas em primeiro, o Juninha Várzea, o Mike da Caeta, e encontramos novamente depois o Juninha Várzea para uma noitada em cheio. Muito obrigada a vocês os dois. Obrigado, William, nós. Obrigada então, e ficamos então com já a data marcada até para o 18 de novembro. Beijinho grande. Beijinhos. Até breve. Tá, obrigada. Então, até sábado 18. Tchau, tchau. Tchau. Como já foi falado, então, não se esqueçam de vos inscrever para aqueles grupos que querem constituir um grupo de rusgas. É até este fim de semana que devem inscrever, enviar um mail para a Rádio Arc-en-Ciel, onde vocês podem, então, inscrever um grupo de 10 pessoas para assim ser o grupo de rusgas. Claro que é preciso música de rancho e da rusga, não é? Para representar o vosso grupo, estar vestido a rigor e então representar assim o vosso grupozinho. Esse grupo entra gratuitamente, mas também tem o panhê, aquela cesta, sim senhora, a cesta da rusga será oferta então da parte da Rádio Arc-en-Ciel. Música, ora vamos. Por aqui vou começar. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama. mano, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te la vienes así, baby, sí. One, two, three. Mira que fácil te la vienes así. Que estamos tomando, mira, no está pa' ti. Mira que fácil te la vienes así, baby, sí. One, two, three. Mira que fácil te la vienes así. Que estamos tomando, mira, no de. Bye.

Tudo bem desse lado, Liane Cruz. De seguida vamos ficar na voz dos Calema, La Notre Danse, música pedida da parte de Jerome para a sua mãe, para mim também e os animadores. Tudo de bom também para ti. E ficamos então na voz dos Calema. Laisse-moi ôter toutes tes douches. Viens boire si ça nous coûte. Oh, mi amour. On danse sous les étoiles. Vamos ficar até o fiel. Quiero bailar. Cola la tire. Je me brûle les mots pour dire ce qui se passe au fond. Sentiment.

Através desta música que me vou despedir de vocês, vou-vos deixar na boa música portuguesa, mas vou indo, sim senhora, vou neste aboadinho, vou embora, sim senhora, enquanto que não está pior. Espero que os nossos animadores possam vir esta tarde, assim depende do tempo que está, claro que se estiver mau tempo, os nossos animadores não se deslocam e vocês façam igual. Há que ter cautela e ser prudente, porque nunca se sabe, acontece, não é? Já que avisam, estamos em aviso amarelo para a nossa região hoje à tarde, então cuidado a vocês e há que ter cuidado, não é assim? Porque a tempestade mudou de nome, mas ainda porque anda, e na verdade temos que ter muito cuidadinho com isto. Então, por isso, aviso que caso os nossos animadores não se possam deslocar hoje à tarde, então ficarão nos programas da RDP Internacional e, logo que seja tudo possível, cá estaremos novamente. Tudo bom para vocês, um beijinho muito especial e então até para a semana, se Deus quiser. Deixo na voz de... En fait, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, à rue de l'Orme Gâteau, à ces mois. Téléphone 02 38 22 12 22. Quatre d'agosto? Non, c'est le samedi 18 novembre à la salle de Montesson à Saint-Jean-le-Blanc. Radio Arc-en-Ciel fête son anniversaire.